e nosso coração não tem paz enquanto não repousar em Ti. Agostinho morreu no dia 28 de agosto de 430. 28 de agosto, hoje. Há muitos séculos atrás. Mas há tantos Agostinhos hoje que precisam morrer para a carne e renascer para a eternidade. Santo Agostinho, junto a Jesus, interceda por nós. Ele é Jesus, meu Salvador. E é nesse espírito que vamos pedir, Senhor, abençoai-nos. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar. É preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.